Galeragem Podcast. Olá, eu sou o Neto e estamos começando mais um Galeragem Podcast. Aqui comigo, Rafael Clemes. Salve, galera. É isso aí, hoje o programa está meio nostálgico. Vamos falar sobre o que, Rafael? Desenhos da nossa infância. Você está ouvindo Galeragem. E pra começar o papo, vamos falar de um desenho aí que eu particularmente gostava muito. Tinha uma abertura bem bacana, O Fantástico Mundo de Bob. Lembra dele, Rafael? Esse é clássico, né, cara? Essa musiquinha da abertura que treina na cabeça da gente, tá até hoje, né? A gente com 30 e tantos aí, essa música não sai, né? Nem vamos falar muito dela, senão nós vamos estar no meio do programa aqui que tá começando a cantar ela. O desenho contava o dia-a-dia da família Generic. Bob era o protagonista, ele era uma criança bem ativa. Levava meio tudo ao pé da letra, né? Exatamente. Do nada ele começava a imaginar as coisas. Isso dava meio com uma atrapalhadinha. O desenho se misturava entre realidade e a imaginação do Bob, que era bem bacana. E tem uma curiosidade sobre a abertura. Ela era inspirada no filme O Iluminado, da década de 80. Um filme de terror e suspense. Acho que era estrelado pelo Jack Nicholson. Acho que o diretor era Stanley Kubrick. Tô bem lembrado, mas eu acho que sim. Ele tá com um triciclo no comecinho ali da abertura. Exatamente, num corredor de hotel, parece. Isso. Parece uma criança e a câmera acompanhando assim, e é exatamente como... Lembra muito, né, a abertura do Bob. É, e o Bob é isso, então. Ele é uma criança que misturava a realidade e se perdia nos seus pensamentos. Tinha hora que eu não sabia o que que tava acontecendo. Era uma típica família, tinha o irmão, o pai, tinha um tio doidão, o tio Ed, que toda a família tem. Cara, o desenho era demais. Quando começava a abertura, o cara já corria pra ver. A grande pegada desse desenho era parar de que ele dava imaginação, é tudo que se falava pra ele, né, cara? Falava um ditadozinho popular, ele ficava imaginando aquilo ali se concretizando. Era muito legal, ele, cara. Como eu falei, ele levava tudo ao pé da letra, né? Vamos supor assim, até quantos paus se faz uma canoa, se falasse ele, pra ele. Ele ficaria imaginando com quantos paus ele ia fazer uma canoa. Né? E tem uma citação de um episódio que a mãe dele diz que é mentira de perna curta. Ele imaginando uma mentirinha com perninha meio curta, andando por aí. Ele era o tipo, toda criança tem, toda escola, turma sempre tem o cabeção, né? A animação, o desenho dele é feito assim, ele é a cabeça desproporcional ao corpo. Não sei se é pra caber tanta imaginação dele, mas o desenho é muito bacana, cara. Tava a abertura e a gente já corria pra ver. O Fantástico Mundo de Bob. Outro desenho que marcou também bastante a nossa infância foi o Thundercats, que conta a história de Lion, Chitara, Pantro, Tigra, o Willy Kit e o Willy Cat. Eles tiveram o seu planeta natal destruído e acabaram se perdendo em outro planeta chamado O Terceiro Mundo. Esquecesse de um personagem principal aí na trama, né? Um cara chamado Osbert? Não, mas não tem Osbert. Um gatinho, um certo gatinho. Ah, é o Snarf, então. É, exatamente. Mas Snarf era a espécie camarada ali. Não sei se dizer, não sei se esse é um animal, se o que é aquilo ali. Não, tá, e o nome dele, Snarf, era a espécie. Osbert é o nome dele. Não, mas tá doido. Não, porque nunca se fala desse nome no episódio. Mas em alguns quadrinhos ele chamava ele, em alguns quadrinhos foi chamado de Osbert. É, Thundercats era bem bacana, né? Que tinha a toca dos gatos, né? Quem é que não sonhava em ter uma toca dos gatos quando era criança? Nossa, né, cara? E outra coisa, que toca, né, cara? Tinha o... Era uma mansão do futuro, né? E o Thunder Tank, eu acho que era, né? E vários outros equipamentos. Eu, o Thundercats, pra falar bem a verdade, eu gostava mais dos vilões, né? Que é um dos ícones dos vilões aí da cultura pop, que era o Mun-Ra. De todas essas formas decadentes. Eu sou Mun-Ra! O ser eterno. É, não ficou muito bem na nossa voz, mas Mun-Ra era o cara. Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Mun-Ra! Tinha também lá o Escamoso, o Simiano, o Chacal e o Abutre. Eu acho que era o Abutre que falava, Escamoso. É, eu acho que a grande pegada disso aí também é que os vilões, eles eram mais estereotipados, assim, né? Mais Sim. bem estereotipados. Eles traziam essa identificação, né? Com eles, assim. Os heróis ali já tinham uns meio sem graça. Tipo, o Tiger era muito inteligente, tudo, mas não... É, mas não tinha aquele chicotinho bem sem graça dele, né, cara? Não era legal, não. Assim, acho que os marcantes, assim, é o Lion mesmo e a Chitara. O grande superpoder dela de... correr, né? De ser rápido. Quem será que ganhava uma corrida? Ela ou o Flash? Eu acho que o Usain Bolt ganhava dela. O cara corre pra cá. caramba, né? Nem Flash, nem Chitara, Usain Bolt. Então. Usain Bolt. E também os personagens... Esse corre, né? Os outros só insano. É, verdade, verdade. Fora os vilões ali, sempre quando tinha os programas, o que mais eu achava legal era quando tinha participação do Willy Kit e Willy Cat, que eram as duas crianças ali da galera, e o Snarf, o Osbert, né? O Osbert. Como falasse aí agora. Grande Osbert. Quando tinha participação deles, o desenho ia ser massa. Era a certeza de ser. É, o Snarf era garantido uma risadinha, uma, né? Uma barrigada, né? E o Willy Kit e o Willy Cat, quando entrava na trama do determinados episódios, era pra surpreender total, né? Todo episódio tinha é que o Lion ia lá, se metia em encrenca, pegava a espadinha e... Thunder! Thunder! Thunder! Thunder! Thunder! Thunder! Oh! Todo mundo largava o que tava fazendo e ia socorrer o coitado. É isso, é que ele era um bom líder, né? Aí ia o Panther no seu Thunder Tank. O cara disparava. Disparava na corrida. Chegava antes do Thunder Tank. Piscava o zoinho e já era. E todo mundo socorreu o Lion. Thundercat! Oh! Agora também nos desenhos ali que a gente via, é, um dos heróis que eu mais gostava, hoje em dia se fala muito de Super-Homem, Batman, os X-Men, essa parada, mas na minha infância o herói que eu mais gostava era o He-Man. Príncipe Adam se transformava... O bombadão He-Man. É, eu até tava vendo que, tipo assim, uma coisa que é muito falada aí hoje em dia, que a Barbie, né, a boneca Barbie, tipo assim, é um modelo de beleza que não devia ser feito, porque as mulheres não podiam atingir, né? É. E pra nós homens, quero ver se transformar no He-Man. Não é fácil. Tem que malhar muito, mano. Pô, pior que isso aí, tava, tem umas curiosidades na internet legal aí. Eles acabaram virando meio que heriótipo ideal, né? Sim. Ela com aquele corpinho magrinho, assim. E o He-Man como bombadão. Que a gente acabou vendo no cinema também. Muitos atores daquela época ali, bombadão, fazendo sucesso. É meio que inatingível aquilo ali, né, cara? Desenho, principalmente, né? É, pra nós, cinema, mortais, tudo bem. Ah, pra mim mesmo é impossível aquilo ali. Pelos poderes de Grayskull. Mas o desenho era muito massa. Ele era o Príncipe Adam e ele lutava ali contra as forças do mal, contra as forças do esqueleto. E uma curiosidade sobre o esqueleto, cara, é que ele é tio do He-Man. Pois é. É, esse fato não foi confirmado, ele foi só insinuado nos quadrinhos originais. Outra curiosidade sobre o esqueleto, cara, é que o nome dele verdadeiro é Keldor e ele queria o trono pra si. E se voltou pra magia negra pra consegui-lo. E Keldor, no desenho de 2002, continuação lá dos desenhos dos anos 80, ele tentou jogar aço no rosto do seu irmão, mas Randors desviou o ácido e acaba caindo sobre o crânio de Keldor. Daí a origem do esqueleto. E outra sobre o Keldor, o esqueleto, é que ele era um Gar, uma antiga raça de pele azul que assassinou o rei de Grayskull e tem sido marginalizada desde então. O que nunca foi explicado é o porquê dessa coloração da pele, né? E de acordo com as mais recentes histórias, Keldor era o irmão mais velho de Randor. Ele era o herdeiro natural do trono, só que o pai dele acabou escolhendo o rei Randor por esse detalhezinho. O negócio sempre era muito violento, aquela coisa toda, né? Típica história de briga de reino entre irmãos, né? Eu me lembro que na época, tu era criança, tu só queria ver a porradaria. Tu não prestava muita atenção na trama. Mas se tu for pegar aí as referências de quadrinho e alguns outros animações que foram feitas, tem bastante curiosidade sobre a série. A mãe dele, do Príncipe Adam, ela é humana, né? Ela é da Terra, é isso que a gente isso, viu ali? Isso, ela é uma astronauta da NASA, que numa missão, a nave dela saiu do curso e acabou parando no planeta Eternia, né? E ela foi encontrada pelo rei Randor. Daí acabaram se casando e viveram felizes para sempre. Tinha bastante personagem legal. Tinha a feiticeira, que tomava conta lá do castelo de Grace, dava os poderes ali pro He-Man. Dos vilões também tinha outros legais. Tinha a Maligna, o Mandíbula e tinha o Homem-Fera. O He-Man sempre aparecia no fim dos episódios ali pra dar uma lição de moral, né? Tinha essa pegadinha, né, cara? Mas uma coisa interessante desses desenhos aí também, cara, é que tu não via violência. Sempre que o He-Man brigava e o gato guerreiro, que era o pacato ali, né, antes de se transformar. É verdade. Que eles entravam em ação ali, o He-Man pegava um vilão e jogava longe. Aí caía dentro de um barril. Era até meio cômico, né? Isso. O desfecho da ação, né? Usava uma espada, mas não cortava. Tu não via ele cortar ninguém. Geralmente pra se defender ou pra partir alguma coisa no meio ou pra se defender de laser. É. Eu acho que isso, né, é que dava o a possibilidade dele de chegar no final e dar uma lição de moral, porque ele acabava tendo esse quesinho de educação, isso, de perdão, de tolerância, aquela coisa na mensagem final dele, né? Cara, e tem uma curiosidade aí também, ó, que o He-Man foi feito graças a Star Wars. Uma curiosidade aí que eu não sei se é verdade, mas eu tava pesquisando e vi que George Lucas, depois que fez Star Wars, encomendou pra Mattel, que é a fabricante de brinquedo, pra fazer umas figuras de ação do filme. E a Mattel não achou aquilo ali interessante. Depois de passar do tempo, George Lucas achou outra fabricante, começaram a fazer, fez sucesso. A Mattel se ligou e disse, opa, vamos fazer alguma coisa assim também. E eles fizeram as figuras de ação, então, do He-Man. E daí, com uma forma de fazer propaganda, de produto ser conhecido, eles encomendaram uma série animada e daí começou o He-Man. A exemplo do... Não é exemplo, né? O Star Wars foi uma coisa que começou no cinema, né? Mas, tipo, o He-Man surgiu de uma ideia original de fazer brinquedos da Mattel, que acabou indo para um programa de televisão e virou filme. Isso. E não foi muito bem aceito, era muito ruim. Bem ruim. Tinha o Dolph Lundgren, acho que ele fazia o He-Man, né? Se eu não me engano, era. Aquele dele, assim, ele combinava bem com o He-Man, mas acabou não fazendo sucesso, só que tem uma paradinha aí que eu acho que vai ter um remake nesse filme, tá? Promete ser um blockbuster. Tomara, tomara, que a história é bem bacana. Outra coisa bacana também é que o He-Man tinha uma prima, que também era uma heroína, que fazia sucesso também na mesma época que ele, que era a She-Ra, e era mais ou menos a mesma história. Só que o que mudava é que ela era mulher. Era o sexo, era o gênero. Era o gênero. E os crossovers, né? Que era quando eles se juntavam e se ajudavam, né? Pra proteger o planeta. Pelo que se vê na história, era o mesmo planeta, só que dimensões diferentes, vamos dizer assim. Era também a She-Ra, a gente não via muito, porque era menina, aquela coisa toda. Mas a pegada, cara, é idêntica, idêntica, assim. Inclusive nos combates também, era a mesma parada do He-Man, não tinha violência, não tinha aquela coisa sanguinária, vamos dizer assim, né? Eram, na verdade, como foram desenhos inspirados em brinquedos, eles tinham que chamar o público infantil pra vender o brinquedo. Então, não podia ter sangue rolando, cabeça rolando, braço cortado, né? Verdade. Afinal de contas, quem ia ver era criança, né, cara? E assim, ó, os melhores episódios, cara, era quando eles se juntavam. Os crossovers ali realmente eram muito bacana. A She-Ra era um personagem forte, né, feminino pra época. Acredito que tenha tido, assim, dado um burburinho, né, porque era uma coisa que não se via muito. Se tu for pegar os desenhos assim mais pra menina da época, não tinha assim uma personagem forte, marcante na época. Então She-Ra, eu acho que desempenhou muito bem o papel. É, e veio também, tem essa coisa do feminismo ali que começava a ganhar proporções, sim, assim enormes, né, cara, na época, nos anos 80 ali. E claro, era um desenho animado feito pra criança, mas aquilo já começava a surgir o estereótipo do que seria mulher nos forte, anos 2000, né, isso, claro, independente, né, independente, totalmente independente, que governava, né, sim, e não fazia aquele papel de donzela em perigo, né? Ela era a heroína, ela, exatamente, ia salvar os outros. He-Man e She-Ra. Galeragem! A gente falou ali de She-Ra, que era um desenho voltado ao público feminino, e também na época passava um desenho, também passava no SBT, eu me lembro de ver, era o Cavalo de Fogo, que era a história da princesa Sarah. Ela era a princesa do reino de Darshan. Quando ela nasceu, a mãe dela acabou falecendo, e então a Lady Diabolin queria tomar controle do reino, então pra eles salvar a princesa, eles acabaram mandando ela pra terra. E as histórias passavam todo dia, praticamente, o Cavalo de Fogo ia lá, pegava ela vinha passar, dar uma voltinha no reino de Darshan, e ali se desenvolvia a história. Essa, eu falei ali da Lady Diabolin, era uma vilã, era muito bacana também, ela tinha os diabinhos que faziam as coisas ali pra ela. O que mais chama atenção nesse desenho aí, na verdade, é a abertura. A gente, na época, como eu falei, a gente não acaba não prestando atenção nesse detalhe, mas a cantora da abertura é extremamente desafinada, o que é bom, quer dizer que eu tenho esperança ainda pra mim, então. É, com certeza. Mas também tem outra parada de ser levada em consideração, é que hoje em dia, né, cara, tem todo um aparato tecnológico por trás de quem canta, né, cara? Com certeza, com certeza. Tem gente aí que é ruim pra caramba e aparece bem na foto por causa dessa tecnologia, né? É igual o que a gente faz aqui no podcast. Nós ficamos travado aí e depois a edição faz a mágica. Cavalo de Fogo era a gente não gostava muito, esse negócio de menina, a gente via mais de teimoso. Mas eu me lembro que, apesar disso tudo, sempre via. E uma coisinha bem legal disso aí, bem legal, não, que a gente via isso aí todo dia e, na verdade, foram 13 episódios reprisados durante anos, né? Mas hoje em dia ainda acontece isso, cara. As redes de televisão ali, elas geralmente compram uma temporada e repete aquilo ali exaustivamente durante anos. Mas esse também aí era um desenho que a gente via muito, um Cavalo de Fogo. Outro desenho também que eu não perdia por nada era Doug Funny. Ele passava, eu me lembro que passava no SBT à tarde, depois do programa livre, o Serginho Grossman, né? E eu não perdia. E por tabela acabava assistindo o programa livre pra ver o Doug, pra não perder, Doug, né? Fanny, volta. É, e... E daí, cara, eu me lembro que tinha cada programa ali que era uma porcaria. E eu, pá, sou obrigado a ver pra não perder o Doug, cara, de tão viciado que eu era no desenho. O Doug, cara, era um, também era um adolescente, né? Então ele tem muitas daquelas neuras de adolescente. Tipo, ah, tô gordo, espinha no nariz e namorada, aquela coisa toda. E ele tinha um melhor amigo dele, que era, tinha dois melhores amigos, na verdade. Tinha o cachorro, que era o Costelinha, e tinha o Skitter, que era o amigo dele lá também. Me lembro também que tinha um personagem que era vizinho do Doug, do Doug, que era o Sr. Dinx, e ele tinha um bordão que era é muito caro, sempre vivia na, parece um geek, tá ligado? Sempre comprando tecnologia, melhor televisão, melhor telefone, aquilo tudo, e ele sempre dizia ah, é muito caro, interessante, não queria saber pra que servia, desde que fosse caro ele tava comprando. Outra coisa bem bacana do Doug é que ele também imaginava muitas coisas, né? Na verdade o desenho era como se ele estivesse escrevendo o dia dele em um diário, então ele imaginava ali como se ele fosse super-herói, o Homem Codó, que era um personagem muito bacana. Também outro personagem que ele imaginava assim quando escrevia o diário era o Smash Adams, que daí era um agente secreto, melhor estilo James Bond, assim, tá ligado? E ele era aquele adolescente normal, né? Narigudo. Curtia um rock and roll? Curte. Tinha uma banda, na verdade, no desenho, que eu acho que ela fazia mais ou menos uma... analogia aos Beatles, né? Isso, uma paródia dos Beatles, vamos dizer assim. E eram Os Beats, que era Beats, se eu não me engano, é Beterraba. Os Beterraba. Tinha Os Besouros, então Os Beterrabas. E tinha o maior sucesso deles, que eles viviam cantando, era difícil um episódio que ele não tava ouvindo no rádio, eu cantando, que era Mingau Matador. Tenho certeza que quem escutar já vai lembrar diretamente do Doug Funny. Oh, oh, Mingau Matador. Oh, também a gente não pode deixar de falar de DuckTales, né? Os caçadores de aventura. Tinha ali o Tio Patinhas, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho. E toda aquela turma ali, eles viviam aventuras caçando tesouro e se metiam em confusão ali. É, eu me lembro que tinha uns personagens muito bacanas entre eles ali. Tinha um cara que era rival do Tio Patinhas, tinha praticamente a mesma quantidade de dinheiro que ele. E era o Pão Duro McMoney. Pra algumas, mim, algumas moedinhas a menos, né? É. Pro Tio Patinhas, qualquer moedinha fazia uma grande diferença, né? Com certeza. E também eu me lembro de uma vilã que tinha na história ali, que era a Maga Patológica, que eu, se a gente não me engano, eu acho que ela tinha um casinho ali, meio escondido. Parece. Um amor platônico ali sobre o Tio Patinhas. E ela era meio feiticeira, fazia umas macumbarias lá e rolava as histórias através disso aí. E também um personagem muito bacana que tinha na história, que ele que possibilitava ali os equipamentos, as bugigangas que eles usavam pra viver as aventuras, que era o Professor Pardal. Exatamente, esse é o cara do... Era praticamente uma dimensão bem louca, né, cara? O Tony Stark da Disney, né? É. Só pra constar aí, né? DuckTales é considerado o seriado de animação de maior sucesso da Disney. Foi produzido entre 87 e 1990 e era inspirado na série de quadrinhos da Disney. É, o desenho, cara, realmente era bem bacana. Era aventura, tinha uma abertura muito bacana também. É, realmente. Ele prendia bastante a atenção de quem acompanhava ali. E era aquele desenho que a gente chegava em casa e ficava esperando, contando os minutos pra começar, né? E como eu falei, a abertura, ela te chama. A música no começo ali, já faz tu ficar vidrado e pra acompanhar o desenho até o final. Não tem nem pra ir no banheiro pra dar uma mijadinha. Não. DuckTales, os caçadores de aventura. Agora, não tem como falar de desenho da infância, anos 80, anos 90, sem falar de Caverna do Dragão. Clássico dos anos 80, anos 90. Ainda passa, aos sábados aí eu já vi, tá? Eu não tenho visto, né, ultimamente, não sei nem que canal que tá passando, mas assim, esse desenho, cara, marcou assim demais assim minha infância e adolescência, né? Sim, eu assistia todo dia mesmo. E ele é bem bacana, né, cara? Ele conta a história ali de um grupo de amigos que num parque de diversões acabou tendo um acidente lá numa montanha russa e dali eles foram parar num rei. E toda aventura se passa com eles tentando voltar pra casa. E daí cada um tem algumas armas, né? E tem o arqueiro, capa invisível, tem o cara que é o mago, o outro tem o escudo, tem o tacap lá do bárbaro, tem a Diana lá que ela usa uma vara ali que pode se estender. E sempre, no todo episódio, tem o mestre dos magos. No desenho era como se ele ajudasse eles a voltar pra casa. Mas na minha opinião ali ele era meio sacana. É, isso é uma coisa que fica bem, bem aberto nos desenhos, é a real intenção, né, cara, do mestre dos magos de estar ali, né? Que, na verdade, faz tu pensar agora. Quando o cara era criança, o cara não pensava nessa coisa. Não se tocava disso de jeito nenhum, né, cara? Mas todo lugar que ele manda eles, pra eles tentar voltar pra casa, eles acabam em confusão. Só confusão, só problema. E nunca conseguem voltar pra casa. Não. Todo episódio é isso. Ele tem um vilão icônico também, da cultura pop, todo mundo deve conhecer, que é o Vingador. Personagem bem, assim, imponente no desenho, né, cara? E também, nessas aventuras deles, ele vira e mexe, eles acabavam dando de cara com o Vingador. E também um personagem que tinha no desenho era a Tiamat. Era um dragão de 5 cabeças. Cada cabeça soltava alguma coisa ali, gelo, fogo. É uma curiosidade sobre a Tiamat é que na versão americana do Dungeons and Dragons, que é o nome da Caverna do Dragão em inglês, ela é uma fêmea, né? Aqui no Brasil, na dublagem, que não se sabe por que... Uma voz masculina, né? 3 vozes, né? Chegaram a dublar esse personagem aí. Mas é uma coisa que também não... É irrelevante pra história, né? É irrelevante, ó. O que também aí tem uma coisa bacana na história é que o Vingador, ele era um vilão imponente e tal. Mas quando se tratava de Tiamat, ele tremia as pernas. Tremia na base. Então, quando até em muitas histórias ali, o grupo de amigos ali até acabava usando a Tiamat pra tentar... derrotar o Vingador e tal. E também fica nessa, né? Na verdade, o Mestre dos Magos, eu acho que é mais ou menos essa parada ali. A grande missão deles ali era derrotar o Vingador. Se eles conseguissem derrotar o Vingador, eles iriam pra casa. E nunca foram. Tem umas curiosidades bem bacanas também, né? É, tipo... Essa série de desenhos aí, ela foi coproduzida pela Marvel. Então, é bem comum aparecer referência a alguns personagens da Marvel aí nos episódios. Como tem um episódio que aparece o Eric, né? Que é o Cavaleiro Covarde. Andava com escudo ali. É, que aparece com um quadrinho do Homem-Aranha na mão. É, e sempre tem alguma referência ali. E tem uma referência também no episódio O Traidor, filme Star Wars, onde eles encontram uma tribo de ursos que vivem entre as árvores, que é uma clara referência aos Ewoks da série Star Wars. É, tu falou ali também que o nome da série em inglês é Dungeons and Dragons, e tem esse nome porque o desenho é baseado nessa série de jogo de RPG, né? Dungeons and Dragons. Isso mesmo, que é um jogo dos anos 70, se eu não me engano, foi... Dungeons and Dragons? É, na verdade ele foi lançado em janeiro de 74, cara. É, foram impressas só 1000 cópias, né? Dungeons and Dragons, se eu não me engano, ele foi o primeiro jogo de RPG a ser lançado, se eu não tô enganado. É o precursor do que a gente conhece por RPG hoje. RPG, MMORPG, tudo se deu por causa desse jogo aí. É, existe também aí uma, como a gente falou ali, que os personagens, o Mestre dos Magos tentava ajudar eles, mas nunca chegavam ao final, nunca conseguiam voltar pra casa. Acabava atrapalhando, não se sabe se ele fazia de propósito ou não, né, cara? É. E tem uma teoria da conspiração que rola na internet aí, que na verdade, quando o carrinho deles caiu da montanha-russa, todos os personagens morreram e eles foram parar no inferno. Então o Vingador e o Mestre dos Magos, na verdade, seriam a mesma pessoa. Um demônio ali que ficava brincando, fazendo um joguinho com eles, né? E ficava nessa. A Tiamat, no caso, seria um anjo que viria tentar contar toda a verdade, né? Tentar esclarecer o mistério. E tem a Uni, né? Que no caso a Uni seria ali um demôniozinho ali plantado pelo Vingador ali pra atrapalhar eles. Porque o Uni sempre atrapalhava eles, né? Nas aventuras. E também uma das grandes frustrações aí desse desenho é que, como tu falasse, né, Rafael, em outros desenhos ali, que eles compravam uma temporada e sempre ficava repetindo os mesmos desenhos, né, os mesmos episódios. O Caverna do Dragão não foi diferente. Todo mundo, acho que, espera até hoje o final, o grande final dessa série de desenho aí, e nunca foi gravado. Apesar de ter ficado aí no ar, acho que 3 anos, né? É. De 83 a 85, se eu não tô enganado. Depois ela, claro, teve outras vezes, voltou ao ar, isso tudo, né? Foi sendo reprisado até os anos 90, né? É. E hoje em dia... Até hoje, como eu te falei. Aí tem uma lenda aí na internet também que existiu o roteiro do episódio final, e por questões financeiras e de audiência, a produtora acabou não fazendo e acabou vazando, e tem até uma versão que foi ilustrada por um... É, aí o roteiro, na verdade, ele foi disponibilizado pelo segundo roda na internet, mas se tá na internet é verdade, né? tem isso, né? O roteirista original do desenho, que é Michael Reeves, o nome do cara, ele disponibilizou o roteiro, porque o roteiro, pelo que é falado ali, já tava pronto, só não foi produzido, mas o roteiro já tava ok. E um... Cartunista brasileiro ali, Reinaldo Rocha, pegou esse roteiro e fez ele em forma de história em quadrinho, e disponibilizou isso aí no seu blog. Inclusive tem isso aí, pra quem quiser. Tem, quem nós quiser vamos... na internet, tem. Nós vamos disponibilizar depois aqui no, na descrição aqui do podcast, embaixo a gente vai colocar ali. Foi pra você... O episódio se chamava Requiem, né? É isso mesmo. E faz um certo sentido. É, muita coisa como a gente tava falando ali do Tiamat ser um um anjinho, se tu parar pra pensar em todas as situações, ele acabava tentando afastar as crianças da situação que o mestre dos magos mandava, né? É isso aí. E é aquela história, né? O mestre dos magos, teoricamente, era pra ajudar, nunca ajudava, e o Vingador, aquela coisa toda. O final é bacana, nós vamos disponibilizar aqui, então. É, não tem como falar de desenho anos 80, anos 90, como a gente falou aqui, sem falar de Caverna do Dragão. Um clássico da cultura pop aí, tá no sangue de quem assistia aí. Tá, muito bom. Outro desenho que eu não posso deixar de falar aqui, que eu gostava muito, ainda gosto, quando dá, ainda pego algumas coisas aí. Não tem vergonha, eu vejo desenho animado, Rafael, não ri não. É. Só vê Galinha Pintadinha aí, tá aí. Eu vejo porque eu sou obrigado, né? Lá em casa, Galinha Pintadinha e Bob Esponja. É, como eu disse antes, eu não posso deixar de falar de Rugrats, Os Anjinhos. Cara, muito bacana isso aí. Tommy e toda a sua turma ali, tinha o Chuck, o Gêmeos, aquela coisa toda. Também era um desenho que misturava muito realidade com fantasia. Ele sempre se metia em confusão ali e usava imaginação para sair das encrencas. Uma curiosidade bacana sobre esse desenho aí, que ele é um dos três maiores sucessos da Nickelodeon e é um dos poucos desenhos a ter uma estrela na calçada da fama. É isso, Rafael? É isso aí, cara. Coisa que aconteceu com poucos, né? Pouquíssimos desenhos. Também eu acho que ele tá aí entre os 100 maiores melhores desenhos, né? 35ª colocação. E também acho que ele foi um dos primeiros desenhos a ser produzido pela Nickelodeon, né? Rugrats foi o segundo desenho produzido pela Nickelodeon. O primeiro, vale lembrar, foi Doug Funny. Que a gente já falou aqui também. Os Anjinhos era isso, cara. Era ali aquela montoeira de criança se metendo em um monte de confusão, usando a imaginação pra sair delas. Tem muitas piadinhas ali que hoje em dia a gente, que entende mais, a gente dá risada. Na hora, acredito que todo mundo que vendo aquilo ali passava despercebido, ninguém via. Até mas... pelo público, né? É mais infantil, mas tem bastante coisa da vida cotidiana dos adultos, vamos isso, dizer assim. Isso, tem ali, né? Os pais deles ali trabalhavam. Tem ali um exemplo ali, o personagem Angélica. A mãe dela ganhava mais do que o pai dela, então vivia em conflito aquilo ali. Era muito bacana isso aí, cara. Os Anjinhos. Rugrats, em inglês, né? E no Brasil, Os Anjinhos. Outro desenho bacana que eu sempre assisti, eu achava, gostava muito, era a Família Addams. Também é uma série que está presente na cultura pop, já bem antes do desenho, né? Com certeza, essa série é bem antiga e os desenhos dos Addams foi criado pelo Charles Addams, depois se tornou Família Addams, começou a ser publicado em 1937. Eu acho que também antes dela virar desenho, ela foi série de TV e filme, né? Depois é que veio a série de desenhos, isso mesmo. E o desenho era bem bacana, que os irmãos ali, a Vandinha e o Feioso, que era no Brasil, né? Em inglês provavelmente tem outro nome. No desenho, cara, eles viviam querendo se matar, as brincadeiras deles. Era pois pra um lado, bola de ferro do outro. E era uma coisa normal, né? Como se fosse duas crianças brincando, cara. Eu achava aquilo ali um massa. Brincadeira deles, né? Coisa de irmão, né? Um amor muito. Só quem tem um irmão mais velho sabe o que é isso. Também tinha outro personagem bem bacana, muito famoso no Brasil, que era o Tio Chico. E tinha também a Mãozinha, que era uma mão ali... desmembrada do corpo, né? Ficava ali andando, não sei como. Coisa mas tinha um papelzinho de bastante protagonismo, né? E sim, era bem importante. No desenho, principalmente ali, ela desempenhava um papel praticamente de protagonista. Tinha também o Primo It, que era praticamente uma toiça de cabelo, né? E ele era, no desenho, ele era tipo assim um agente secreto, vivia sempre rodeado de mulheres, tipo James Bond. E tinha o Mordomo também, Mordomo, né? Mordomo Lurch, o nome dele, Tropeço, no Brasil era Tropeço. Que só fazia... bem, mas ele era bem engraçado, né? Às vezes pegava mexendo com os objetos meio estranhos assim e tornava a coisa legal. Sim. E ele era bem parecido com a criatura, né? Do Frankenstein. Frankenstein, né? Isso aí. E também a relação ali dos pais, né? Gomes e Morticia. Eles eram bem românticos, né? Então sempre tinha eles dançando um tango. E era bem bacana também na série. Dançando tango e botando uma faca no pescoço do outro, uma espada no coração. Coisa marido e mulher. Uma relação normal, uma de relação marido normal. Familiar. Galeragem. É isso aí, estamos encerrando mais um Galeragem. Hoje ele foi nostálgico. Relembramos os desenhos da nossa infância. E para quem quiser acompanhar a gente, é só acessar galeragem.tumblr.com. Estamos também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e também na iTunes Store. É só procurar Galeragem Podcast. Siga nossas redes sociais, mande sua mensagem e compartilhe nosso conteúdo. Então, tchau e até o próximo episódio. É isso aí, galera. Tchau, até mais.